onde que a gente chegou? No lugar que todo mundo duvidou. Sempre falo e seja o que Deus quiser. Hoje sou teu homem, tu minha mulher. Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou. Aliança no dedo, um brinde, o nosso amor. Felicidade é tudo que a gente quer. Pode contar comigo pro que der e vier. Fica pra sempre aqui comigo, que eu te amo tanto. Pra todos os casais apaixonados, um brinde ao nosso amor, celestrando com Marcos Heleno. Portal do Arrocha. Olha onde que a gente chegou, no lugar que todo mundo duvidou. Sempre fale, seja o que Deus quiser. Hoje sou seu homem, tu minha mulher. Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou. Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor. Felicidade é tudo que a gente quer. Pode contar comigo pro que der e vier. É amor pra vida inteira. Eu te amo tanto. Minha vida sem você não faz sentido. Fica pra sempre aqui comigo. Eu te amo tanto. Eu e você já tava escrito nas estrelas que é amor. Eu te amo tanto. Minha vida sem você não faz sentido. Fica pra sempre aqui comigo. Eu te amo tanto.